Speedway, it's birthday, it's birthday, it's payday, it's payday. Speedway. Oh, é dia de receber, é tempo de sair. É dia de receber, é tempo de correr. Gasoline ou cocaína? Gasoline ou cocaína? Oh Speedway, o que é que vais receber? O que é que vais derreter? O que é que vais comer? O que é que vais derreter? Gasoline ou cocaína? Bem, para dizer a verdade, cocaína dá hemorroidas no nariz, gasolina faz mal aos pulmões, e o better stick do old rock and roll, a mighty music. Bom bom, bom bom bom, bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Alter the breeds. Resineiro, engraçado, engraçado no falar. Graba. Oh, eu ai, eu vou tirar a terra dele. Oh, eu ai, se ele me vai deixar chiar. Oh, eu ai, eu vou tirar a terra dele. Oh, eu ai, se ele me vai deixar chiar. Thank you. tão só e azul. Estou só, tão sozinho, tão só e azul, sem tu. Estou só, tão sozinho, tão só e azul, sem tu. I'm so lonely and blue, so lonely and blue, without you. I'm so lonely and blue, so lonely and blue, without you.